Histórias com Vida, Vidas com História. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida, Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Vamos ouvir o 17º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje vamos estar à conversa com a Sra. Maria José Ferreira. A Sra. Maria José reside no Pinheiro dos Abraços, naquela que é considerada a freguesia mais antiga do concelho, a Bobadela. Nem sempre aqui morou, mas já vamos conhecer todas essas histórias. A Sra. Maria José é das destinatárias mais antigas do CLDS 4G e está connosco quase desde o início do projeto. Não só, mas também por esta razão, é com enorme gosto que hoje, no 17º programa, é a nossa convidada. É caso para dizer, finalmente, conseguimos convencê-la. Vai partilhar connosco algumas histórias da sua vida. No sentido de abrir um pouco da cortina deste programa, quero dizer que a Sra. Maria José foi, por exemplo, uma das primeiras mulheres do concelho a tirar a carta de condução. Como já teve a oportunidade de perceber, o 17º programa está recheado de histórias e vivências muito interessantes. Sem mais demora, vamos ao que interessa, ouvir as vossas histórias e experiências. Fica para nos ouvir. Histórias de vida, vidas com histórias. Bom dia, Sra. Maria José. Está bem disposta hoje? Bom dia, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver se fica melhor depois no final do programa, não é? Se fica mais bem disposta, seria... Espero que sim. Seria bom sinal. Espero que sim. Exatamente. Olha, podemos iniciar esta conversa pelo início da sua vida. Onde nasceu e já agora em que data? Olhe, eu nasci em 1949. E o dia e o mês? Ainda se lembra? No dia 16 de fevereiro de 1949. Nasci na Quinta de Balocas, Lagiosa. Quinta de Balocas, Lagiosa, certo. Hoje ainda lá há casas nessa zona, não? Não, não. Já caiu os meus pais, depois foi uma casinha que eles fizeram em pedra. Depois tinha eu 7 anos, compraram uma casa em Gavinhos. Ok. E vieram para lá viver. Então, a tua senhora Maria José só viveu na Quinta de Balocas, na Lagiosa, até aos 7 anos? Até aos 7 anos. Ok. Diga. E a partir daí vim para a escola para Gavinhos. Vim para a escola para Gavinhos e fiquei a viver. Os meus pais ainda ficaram na Quinta, mas eu fiquei a viver com a minha avó. Já em Gavinhos? Já em Gavinhos. Gavinhos de cima ou Gavinhos de baixo? Gavinhos de baixo. Ok. E nessa Quinta da Balocas, pelo que a senhora me disse, situava-se ali logo à entrada, não era? Era da parte de cima da ponte da Lagiosa. Onde era a antiga discoteca ONU, que ainda era outra coisa mais antiga. Sim, que era outra coisa mais antiga, que era o Lagar de Azeite. Lagar de Azeite da Lagiosa. Da Lagiosa, daqueles lagares, que hoje não é nada disso, já nem ninguém, talvez conheça pessoas muito antigas. Ou talvez se formos ao Museu do Azeite, à Bobadela, também tenha esses materiais, não sim, sei. Sim, talvez tenham. Eu nunca fui, que por também, isso não sei dizer. Que também trabalhavam com isso, a princípio, que era aquelas trouxas de... aquilo parecia farrapo. Ok. Não era nada elétrico como é agora. Como é hoje, claro. Hoje é diferente, sim. E a senhora Maria José nasceu numa família de quantos irmãos? 7 irmãos. Epá, eram alguns. Eram alguns. Ela podia ser como é que eu, era? Aqueles animais, a Branca de Neve e os 7 anões. Pois. Eu era a do meio. A senhora Maria José era a do meio? Era bom ou mau ser a do meio? Ai, acho que foi mau. Acho que foi mau. Para mim foi mais pesado ser a do meio. Então, mas cuidava dos mais novos e o quê? Bem, não era bem cuidar dos mais novos, mas era sempre mais castigada por tudo. Pronto, ok. Então, a senhora mais era do meio, ou seja, tem 3 irmãos mais velhos, irmãs ou irmãs, e 3 mais novos. Não, tenho 2 irmãs e 1 irmão mais velho. Pois, exato. E tenho 1 irmão mais novo e e duas irmãs mais novas. Diga-me uma coisa, e só por curiosidade, não tenho que dar nenhuma, só mesmo por curiosidade, todos os seus irmãos ainda são vivos? Graças a Deus. Bem. Isso é o mais importante. Muito bem, então fale-nos já acerca, se souber alguma coisa, fale-nos já acerca da sua infância. O que é que fazia na sua infância? Andou na escola até que idade? Olha, andei na escola até aos 10 anos. Okay. Andei na escola até aos 10 anos. Depois, aos 10 anos, vim para casa. Ajudava a minha mãe nas coisitas de casa. Mas andou na escola já em Gavinhos de Baixo, desculpe. Tá? Em Gavinhos. Certo. E durante a escola, na escola, gostou de andar na escola? Qual era o nome do professor? Ainda se lembra? Aqui um exercício de memória. Era a doutora Alice do Seixo. Do Seixo? Seixo que é Seixo da Beira? Sim. Sabe que a minha freguesia é o Seixo da Beira? Era a doutora Dona Alice. Alice? Uma senhora muito boazinha que ficou a viver aqui em Oliveira. Que depois ficou a viver aqui em Oliveira? Que depois ficou aqui a viver. Ok. E era muito boazinha e... E a escola era pertinho. Olha, uma coisa que é estranho ouvir de antigamente. Uma professora boazinha, porque antigamente as professoras... Era muito boazinha aquela senhora. Já tinha alguma idade na altura? Sim, já era uma senhora... Então não sei, não estou... Para aí qual uns 30 anos, não sei. 30, então ainda era nova. Naquele tempo... Sim, mas ainda era nova, ok. Certo, então, olha, vou tentar investigar lá no Seixo para ver se... Dona Alice, certo? Sabe, não sabe o último nome? Não. Ok. Muito bem, e andou na escola então? E durante a escola, nos intervalos, o que é que brincavam? Olha, brincávamos com telhas, fazíamos uns risquitos no chão, brincávamos à macaca. À macaca, ao plano. Com umas pedrinhas fazíamos um jogo de pedras. Era o que havia hoje. Não havia brinquedos. Não havia brinquedos. Nem peões. E peões? E isso era para os rapazitos. E as raparigas? As raparigas brincávamos assim com estes brinquedos. Muito bem. Mas recorda com saudades esse tempo, do pouco se lembra? Gostou desse tempo? Gostei. Então, a gente quando é criança gosta de tudo. Exatamente, e muito bem. Olha o que faz falta a muitas crianças hoje em dia, não é? É. E então, estava-me a dizer que andou na escola até que idade? Até aos 10 anos. Ah, também foi cedo. Mas os seus pais, a sua mãe, o seu pai, não a deixaram mesmo continuar ou foi uma escolha sua? Não foi minha. Eu queria continuar, eu queria ir para a enfermeira ou para a professora. Ah. E a minha mãe não me deixou, disse que eu tinha que trabalhar, para ajudar a criar os meus irmãos. E assim foi. Não, eu tive muita pena. E foi trabalhar para onde, por essa altura? Com 10 anos ainda é uma criança. Não, com 10 anos fiquei, olhe, a descascar batatas em casa, a amigar feijão verde, a varrer a casa. Naquele tempo era com vassouras destas e de mim. Sim. Que não havia vassouras destas. Claro, faziam-se. E a lavar a casa também, já fazia isso. E o outro tempo ia com o meu pai e com os outros para o campo. Olha, e no campo o que é que fazia? Olha, tudo. O que houvesse, não é? O que houvesse. O que é que, então faço a pergunta de outra maneira. O que é que gostava mais de fazer no campo? Olha, gostava, tinha que fazer, gostava de fazer tudo. Está bem, tinha que fazer, mas normalmente há sempre coisas que gostamos mais de fazer que eu. O que é que não gostava de fazer? Olha... Imagino que, por exemplo... Olha, eu, por exemplo, o trabalho de apanhar azeitonas... Em outubro, novembro, que está frio. Está muito frio. É chato. É chato, é. Mas, por exemplo, a vindima já é um trabalho mais agradável. É mais agradável, mas é mais porco. Sim, certo. Até verdade. Por isso é que eu estou a perguntar a si, e se lembrar, e se tiver, nessa altura do campo, a partir dos 10 anos, 11, quando ia para o campo com os seus pais, o que é que se lembra, o que é que gostava mais de fazer? Olha, eu, para lhe ser sincera, tinha, nem lhe sei explicar, tinha que fazer tudo aquilo que eles faziam. Claro, o que fosse preciso, não é? O que fosse preciso. E olha, mas não me tinha dito isso, gostava tanto de ter continuado na escola, mas não pôde. Ah, gostava. Mas tinha boas notas? Tinha boas notas, andava sempre uma classe adiantada. Olha, eu nem precisava, o que a professora dissesse na escola, eu ficava-me na cabeça, eu não precisava de estudar. Eu chegava a casa, a primeira coisa, levava aquilo na cabeça, era logo fazer os deveres. Gostava então de andar na escola? Eu gostava muito. Gostava de aprender? E tive muita pena, muita pena, muita pena. Era se calhar uma criança que gostava de aprender? Era. Curiosa? Olha, mas é o que é, as coisas também são como são, não vale a pena também. Pois, a minha mãe, pelo meu pai, eu ainda tinha seguido, mas a minha mãe bateu o pé e não me deixou. Pois, algum dos seus irmãos seguiu? O meu irmão Virgílio. É muito bem. É mais novo ou mais velho que a senhora? É mais novo, 10 anos. Pois, se calhar era o irmão mais novo de todos. Não, não, há uma. Pronto, mas lá está, se calhar, noutros tempos. Mas fui eu que o ajudei. Ajudei muito, e eu pôr a Gouveia, e eu buscar, e eu pôr de manhã antes de ir para o serviço, e eu buscar à noite quando saía. À escola? Lá em cima, a Gouveia, ao liceu. Ainda é um bocadinho longe, Gouveia. Não, não era. Olha, mas deve-se orgulhar disso e ficar contente, ainda bem. Fico. Ainda bem. Pronto, então andou aqui E ele também é muito meu amigo. Ainda bem, isso é o mais importante. Então teve então na escola até aos 10 anos. Depois saiu, andou a trabalhar na quinta aqui depois de sair da escola. Nunca trabalhou assim ao dia fora, essas coisas? Não. Sempre com os seus pais? Sempre, tinham muitas terras. E nem eles, nunca. O meu pai uma vez esteve doente e pediu que, se ele falecesse, que a minha mãe nunca nos deixasse nem ir para a casa de ninguém, nem ir ao dia fora. Certo. Não, ele é isso. Percebo. E até a primeira, pronto, e andou nesta vida, digamos assim, até haver fábricas em Oliveira, certo? Assim que abriu a primeira fábrica em Oliveira, ou uma das primeiras, veio trabalhar para Oliveira. Até aos 15 anos. Aos 15 anos é que veio trabalhar para Oliveira. Aos 15 anos abriu a fábrica do Sr. Fernando Mendonça. Ok. Assim que ela abriu, eu vim lá logo pedir. Trabalho. Trabalho. Pois, até porque até essa altura, pelo que a senhora Maria José diz, até aos 15 foi muito castigada, não é? Pois. Mas mais pela sua mãe. Ah, sim. Olha, posso-lhe fazer uma pergunta, mas só responde se quiser, claro. Se hoje pudesse dizer alguma coisa à sua mãe, tinha alguma coisa para lhe dizer? Ah, tinha. Muito rápido. Tinha. Que ela castigou o mundo sem necessidade nenhuma. Deu regalias demais à outra mais nova. E a mim castigou-me exageradamente. Ok, muito bem. Depois, acabou por também não aproveitar, pronto, aquela parte da sua adolescência e juventude, não é? Aquela fase a partir dos 13, 14 anos até aos 8, acabou por não aproveitar muito, até porque depois aos 15 anos começou logo a trabalhar então nessa tal fábrica. Foi. Em boa hora. Em boa hora? Porquê que diz isso? Ah, porque fui trabalhar e saí da quinta. Certo, mas também não ficava com o dinheiro, imagino eu. Pois não, o dinheiro era para a minha mãe. Todo, não é? Todo. Já agora, antes de irmos a essa parte do trabalho, perguntar-lhe como é que a senhora Maria José e os jovens da sua altura, como é que se divertiam? Olhe! Os adolescentes. Como é que nos divertíamos? A trabalhar, os que arranjavam emprego iam-se empregar, os que não arranjavam andavam... Até ao domingo, ao domingo à tarde, por exemplo. O domingo é dia do Senhor. Pois, é dia do Senhor. Mas nessa altura também trabalhava todo dia? Olhe, trabalhava os dias de semana todos, certo. Até às tantas. Ao domingo à tarde era para se ir apanhar comer para o vivo, para... Pois não é mal nenhum. Antigamente toda a gente criava, claro, pelo menos dois porcos, certo, para matar. Claro. Não era mal, não, é bem isso. É que... ia-se buscar lenha para toda a semana também. À quinta ia-se buscar para o açoito. E era assim que se passava o dia. Certo, mas estou-lhe a dizer, com outros, imagina, você tinha vizinhos. É, mas não havia, era no povo, era mais para baixo, da estrada para baixo. Mas tinha algum vizinho que ia lá, não? Alguma... Ah. Muito bem, olha. E não havia, por essa altura não havia festas da aldeia? Festa em honra da Santa Padroeira, alguma coisa? Havia a Santa Rainha Helena, mas... E não havia festas? Com a sua mãe? Com a sua mãe já havia que não podia ir. E com o seu pai? E com o seu pai? Com o meu pai, quando ele estava bem disposto, ia. E gostava de ir? Eu gostava. E de dançar, gostava? Também. Mas era uma boa dançarina? Dançava bem? Mais ou menos, mais ou menos. Ficou, dançou melhor depois de casar, que já podia ir com o seu marido sim, e dançar. Sim. Aí a Frita, nessa altura também ia poucas vezes. Não era fácil aprender, não é? Depois de casada. Não, antes de casada, nessa altura ia poucas vezes, não é? Era sim. Difícil aprender, só mas se treinasse em casa. Depois de casada, no... E há muitas, mas já lá vamos. Já os lá primeiros vamos. Anos não perdíamos nenhum. Pois, pois, mas já lá vamos, é essa parte. Tinha-me contado uma história qualquer de uns vizinhos, de uma sopa e massa. Como é que era isso? Ah, isso era na quinta. Se quiser contar, claro. Isso era na quinta, eu ainda era pequena, eu e o outro irmão. Pequena, mas... pequena com que idade? Mais ou menos? Ah, alguns 5 anos ou menos. Ah, eu pensava que tinha mais. E o que é que fazia você e seu irmão? Olha, eles já eram assim de idade e depois não éramos nada uns aos outros, mas dávamos muito bem. E eles chamavam-nos primos e nós chamávamos também primos a eles. Eles cozinhavam ao lume, não tinham gás. Naquele tempo acho que nem havia gás. Bom, se calhar ninguém tinha gás, pois. Não havia gás. Então a prima Luísa fazia uma panela grande de sopa de jubulho com couve repigada, era uma sopa muito boa. Sim, imagino que sim. Nessa depois altura. Punham umas pedras, punham um coçoio de barro, tinham muitos coelhos, matava um coelho, fazia a massa naquele coçoio e ou batatas guisadas, mas fazia sempre muito para nós lá irmos e às vezes ficar para outro dia. Oh, e nós vocês... não íamos lá com precisão, graças a Deus não íamos lá com precisão, mas aquilo sabia-nos tão bem, ir lá ao vizinho. Certo, e até a companhia também, não é? E lá íamos. E a comida, e a massa de coelho também devia ser boa. Ai, era boa, feito ao... Era massa aqui, de esparguete? Não. Acho que não, eu já não me lembro bem, mas acho que era massa assim daquela dos canudinhos. Ah, já sei, já sei. Pois, imagino que soubesse muito bem, sim. Muito bem. Olha, e pronto, não havia nada do que agora, esta juventude agora tem tudo e mais alguma coisa, por isso é que não dão valor a nada. Pois, são fases diferentes, não é? Vivia-se noutro tempo. Então, como estava a dizer há pouco, com 15 anos começou a trabalhar na primeira fábrica, na fábrica do senhor? Fernando Mendonça. Fernando Mendonça. Onde era essa fábrica? Era ali ao pé da escola, em frente à escola da Opto Livre. Ah, ok. Em frente à escola da escola profissional, não é? Da Opto Livre, muito bem. E quanto tempo lá trabalhou? Ai, olha, nem lhe sei dizer, mas ainda lá trabalhei uns aninhos bons. Mas depois... Também era uma fábrica de tecidos têxtil, não é? Era que naquele tempo não havia prontos a vestir. Havia o arma. Quando diz prontos a vestir, não havia lojas de roupa, certo? Sim. E então eram os feirantes. Os feirantes é que levavam tudo para a feira. Mas era mais em flanela, enriscado, que agora nem ninguém já sabe o que é isso, coisas de chita. E então os feirantes iam lá encomendar ao Sr. Fernando. E a fábrica produzia para os feirantes andarem por aí? Era. Ah, ele cortava, nós fazíamos. E imagino que uma pessoa individualmente lá ia pedir três ou quatro peças de roupa, ele fazia, as pessoas da fábrica faziam para uma pessoa ou não? Só faziam mesmo para os feirantes? Não, é que as encomendas eram muito grandes, só se não houvesse mesmo assim uma invasão de roupa. Quando você lá começou a trabalhar, quantas pessoas lá trabalhavam, mais ou menos? Aquilo não era muito grande, eu não sei, olha, nem sei dizer, para aí umas 10 talvez, okay. Manteve-se assim. Porque... Muito bem. E quanto recebia nessa altura? 15 escudos. 15 escudos por mês? Não, por dia. Pois, também estava a ver. Aí vocês recebiam ao dia? Era. E como é que ia trabalhar? Como em caminhas de baixo? Apanhava o autocarro? Apanhava das pernas. Vinha a correr, era uma... Olha que nessa altura não me doía. Era uma corrida para cima. Era ao meio de outra corrida para baixo. Aí vinha almoçar a casa. Pois. De verão e de inverno. Faça chuva, faça sol, como se costuma dizer. Muito bem. Olha, mesmo assim ainda fazia ali uns bons quilómetros, pois. Não fazia. E como dizia, há bocado até os 15 escudos que recebia... Que enquanto vivia com a sua mãe, em casa, dos seus pais, iam na totalidade para eles. Para ela. Então, se você precisasse, imagine, 5 escudos para ir comprar... Não havia nada, não podia ir comprar nada, porque se fosse a minha irmã mais nova, essa mais nova, podia abrir o envelope... E comprava aquilo que queria e gastava aquilo que queria. Eu uma vez caí na patetice, mas foi só para contar, para saber o dinheiro que ganhava. Iam abrir, ela ensinou-me como é que pertencia e levar um envelope fechado. Isso é triste, pois, isso é triste. Mas pronto, olha, era o que era, também não tenho que ficar triste a pensar, mas era o que era. Já passou. Também não era, exatamente, mas não era uma situação muito feliz. Ok, então a sua mãe, e até me contou no outro dia que às vezes, não sei se era nesta fábrica ou na outra que trabalhou a seguir, não conseguia fazer tudo no mesmo dia, não é? Ainda tinha que trazer trabalho para casa. Não era no conseguir. Eu, durante o dia... Fazia o trabalho que pudesse fazer e que me pertencesse. Certo. Mas o patrão é que tinha tanto trabalho, era tanto aperto. Tanta encomenda. Tanta encomenda que perguntava quem é que queria e podia levar trabalho para casa. Está a compreender? Certo. Ele fazia os embrulhos. Fazia os embrulhos. Então, mas você em casa tinha máquina de costura? Tinha. Certo. Tinha. Ele fazia os embrulhos com o tecido? E ele levava-os à cabeça. Ele daí tem por ser mal que ele podia os lá levar e levar-me a mim também. Sim. Já esqueciava de ir a pé. E levávamos a... O pior era quando fazíamos serão e às vezes era quase meia-noite. Naquelas noites de chuva, eu cheinha de medo, toda molhadinha. Ainda tinha que levar tecidos para casa para fazer? Até às 2 e às 3 da manhã. Mas depois como é que ele pagava esse... Quantas peças trouxessem feitas, quantas recebia? Olhe, não lhe sei dizer... Agora o valor de peça nenhuma, só lhe sei dizer o valor dos macacos. Cada macaco que fizesse eram 15 escudos. Olha, era um trabalho de mais um dia. É um dia. Eu tinha serões. Tinha serões que fazia 3. Pois também às vezes estava até às 3 da manhã. Pois, não era fácil, sim. E depois a minha mãe acabava os de mão. E depois você de manhã tinha que ir outra vez trabalhar, não é? Pois. Muito bem. Conta, pronto, depois dessa empresa fechou, não é? A empresa do Sr. Fernando fechou. Pois, ele comprou uma lavandaria em Coimbra e foi para lá. E foi para lá e fechou. E depois a Sra. Maria José foi trabalhar para uma... Tairsil. Que ainda hoje está aberta, não é? Ainda hoje está aberta. Foi lá que trabalhei o tempo todo até ao fim. até ao fim da sua vida de trabalhadora, foi lá sempre na Ircil. Também vinha almoçar em casa nessa altura. Antes de ter carro, também acredito que viesse a pé, mas essa parte já lá vamos. E, como está a dizer, trabalhou toda a sua vida na Ircil, não é? Ainda para aí uns 30, 40 anos, digo eu, não sei, menos. Sim, 30 e tal anos, já à volta de 40. Com tantos anos de casa, e isto é uma pergunta, acho que não tem mal nenhum, mas só responde se quiser. Com tantos anos de casa, nunca lhe passou pela cabeça sair? Ir para outro trabalho ou mudar? Não, houve uma altura que depois o meu marido disse, falou comigo, conversámos, e ele disse que sabia deixar os empregados sozinhos lá de qualquer maneira, que era melhor, se eu queria, que era melhor eu vir para casa. Ah, e trabalhar com ele em casa, okay. Eu vir para casa, e eu ir, por exemplo, a São João da Areia, a Jardim Mondego, a Santa Comba, esses lados todos por aí, a buscar as madeiras, as encomendas, as colas, isso sim, tudo. Sim. E para aqui também. Ou seja, o que quero dizer que, pronto, a única vez que pensou em sair da Ircil foi para vir trabalhar com o seu marido para casa. Nunca pensou em sair para outra fábrica. Ou para não. Quero e dizer... também soube abrir Alex. Pois, nessa altura, não é? Agora já ali na zona industrial. Já sim, sim, agora há uma série delas, claro. Mas podia, por exemplo, sei lá, estou a dar um exemplo, não havia cafés, não sei, onde pudesse ter. Nessa altura não havia muito, não era mais familiar. Não. Mas quer dizer, se também não quis sair da Ircil, quer dizer que também nunca lhe faltaram com nada. A Ircil. Não, era muito bons pagadores. Qual era a frase que ele dizia? Que você me disse no outro dia. Trabalhem, zelem pela casa, que ainda não se vê o fundo ao poço. Não foi assim, não disse assim, que eu tenho aqui apontado. Trabalhem com gosto, que ainda não se vê o fundo ao poço. Olha, essa ficou gravada. Pronto, pagaram sempre a horas, não é? E como falámos, então, na introdução deste programa, a senhora Maria José tirou a carta muito cedo. Muito cedo? Tinha 20... Podia ter tirado mais cedo, mas nessa altura muito poucas mulheres tiravam a carta, não é? Só havia uma, só lá havia uma. Mas essa, conforme ela a tirou, toda a gente a podia tirar. Eu fui a segunda. Ah, é isso que eu lhe estou a dizer. Uma bonita história de emancipação feminina nessa altura, não é? Porque pronto, as mulheres na altura tinham é que ficar em casa e a cuidar... Mas eu trabalhava, já estava empregada. Certo, mas eu estou a dizer, mesmo empregada... O que é que as pessoas, na altura estou eu a pensar, não é? Daquilo que vou ouvindo das pessoas assim mais velhas que vou falando, o que é que pensavam de uma mulher que ia tirar a carta? Olha, para que é que ela quer a carta? Para que é que quer o carro? É para isto, é para aquilo. E a senhora teve a coragem e muito bem, olha, foi por necessidade mesmo. Certo, e teve a coragem de não ligar ao que as outras pessoas dizem e ir e vou, preciso da carta. Foi por necessidade. Tiro. E o meu querido marido disse-me que foi a coisa melhor que eu podia ter feito. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Ele foi, quando me conheceu, disse-me que foi a coisa melhor que podias ter feito. Claro, claro. Sim, mas ter essa coragem, não é? Mas eu também precisava, já vi o que é ir à meia-noite, ir que horas da noite. Sem dúvida. Sozinha, mais Deus. Sem dúvida, e olha, também é com estas coisas, com estas decisões e com estes atos de coragem que as coisas, que agora nos parece uma coisa muito simples, mas se calhar na altura não era. Pois. Não é? Uma mulher ter a carta de condução hoje, uma mulher, um homem, hoje a esse nível não há diferença nenhuma e ainda bem, mas foi por causa de mulheres como a senhora e outras, e terem a coragem de o fazer, que hoje é normal, não é? Que hoje é normal. E ainda bem. Pronto, depois, então, comprou o seu carrito, não é? Carrito? Ainda se lembra qual foi o primeiro carro que tinha? Era um Fiat Uno. Um Fiat Uno? Que cor? Era begezinho. Um Fiat Uno begezinho, e que belo carro. Quatro lugares ou cinco? Cinco. Cinco tinha lugares. Duas portas. Tinha quatro portas. Está a ver? Olha, e se ele andava? Andava? Se ele andava. Mas andava muito rápido ou muito? Andava muito. Mas foi você que fez esse negócio? Não, foi o meu irmão, o mecânico. Ok, ok, pois. Só aconteceu uma coisa muito engraçada que não tem graça nenhuma. Ele trabalhava no Herval, no Sr. Arthur, e o carro, eu quis que lhe dessem lá uma revisão, vê-lo todo e fazer o seguro e essas coisas todas. E assim foi, e o meu irmão também estava a viver no Herval. O que é que o meu irmão faz? Ele ainda hoje foi na hora do almoço, fui lá para trazer o carro, mas pensei que o meu irmão vinha comigo. Olhe, eu nervosa, como era ou como sou, estava lá um café ao pé da oficina, quando todo cheio de homens. Deixou o carro ir abaixo. Não me diga. Tudo cheio de homens. Eu entrei, o meu irmão vai entrar para o carro. Eu entrei e estava à espera que ele entrasse. Bateu as portas. Vai-te embora. Mas já tinha a carta nessa altura, já sabia conduzir. Sabia conduzir e conduzia bem, só que não subi. Com os nervos, não é? Com os nervos, não soube qual era a minha mão. E vim pela esquerda. É como se estivesse em Inglaterra, não é? A Inglaterra anda-se pela esquerda. Depois ele... Mas eu vinha com aquela, que não sabia se vinha bem, se vinha mal. E depois caí ao fundo da reta, encontrei dois de mota, lá eram conhecidos dele, e gritaram-me. Não, eu fui... não é por aí, não é por aí. Não sei. E gritaram-me e eu fui assim, ai, não vou bem. Olha, eles lá foram. Ai, meu Deus, eles lá foram numa estilha direitos a ele. Vá ver a sua irmã, vá ver a sua irmã, que eles sabiam que era a irmã. Ia se conhecer, claro. E... Que vai contra a mão. Olha, o meu irmão, nem sei se ele vinha a 100, se vinha a 120, se vinha a 200. Vai para a tua mão. Não. Passou junto a mim, assim... Passou junto a mim com uma velocidade, como é que eu parei? E já vinha assim a andar benzinho. Como é que eu parei? Como é que eu não fui para a ribanceira? Ou parar ouvir um carro de frente, não é? Também podia ter acontecido. Como é que eu não fui para a ribanceira ou não mandei ele de frente? Olhe. Ai, ele é tão... Olha, correu bem, pronto. Agarrou-me no braço, tirou-me do carro. Disse-me tanta coisa. Para conduzir a de lado direito. Tanta coisa. Olha, foi da maneira também que aprendeu. Pronto, tirando depois dessa parte, pronto, dessas coisas todas, a senhora Maria José casou-se, certo? Casou-se em Fátima, não foi? Foi, sim, senhor. Casou-se em Fátima porque gostava muito de Fátima, mas não foi a pé a casar-se. Não. Como é em Fátima, eu podia ter ido a pé. Não. Mas já algum dia foi a pé a Fátima? Já fui uma vez. Gostou? Eu gostei, só que foi muito doloroso. Quando cheguei ali à Gandra de Espada, já ia com os pés todos negros. Imagino, era a coisa que não fazia. E durante a sua vida, para além de ter casado em Fátima, durante a sua vida sempre foi muito ligada à igreja, certo? Sim, felizmente. Como é que começou esse gosto? Ainda se lembra? Esse gosto, esse hábito, digamos assim. Olha, foi um hábito, até porque eu... O domingo que não fosse à igreja, que não fosse à missa, para mim já não era domingo. Pois, normal. Ou seja, mas não se lembra de ninguém, quando era criança ou jovem, que, de um padre, de alguém, sei lá, que tivesse gostado e que... Algum padre, por exemplo, que tivesse gostado bastante durante a sua vida. E que a tivesse... Cativado. Cativado, isso, é isso mesmo. Não. Okay. Não. Foi por si, não é? Enquanto era pequena, era o meu falecido pai. Que a levava. Que vinha com ele. Depois foi por mim própria que tomei a iniciativa. Okay. Então quando era pequeno, quando era pequena já tinha o hábito de ir à missa? Era. Muito bem. E depois de casada, esses hábitos continuaram? Continuaram, não é? Até porque, pelo que me contou, o seu marido também era muito ligado à religião cristã. Era, não é? era. Ele nem... Os feriados, dias antes, tudo, não perdiam a missa. Muito bem. E a senhora Maria José também o acompanhava nessas questões e foi também catequista, certo? Fui, muitos anos ainda. Não se lembra quanto tempo? Não. Ok. E como começou essa aventura de ser catequista? Ainda se lembra? Olhe, essa aventura foi um senhor que mora aqui em Oliveira, o professor Morgado. Ok. Que... íamos, eu e o meu falecido marido, íamos para a missa. E ele cumprimentou-nos, como cumprimentava sempre quando nos encontrava, e disse que tínhamos que ir para dar catequese, que havia falta de catequistas. Ele disse logo que não ia. E pronto. E você aceitou? Eu aceitei. E fez muito bem. E contou-me que depois, no meio dessa caminhada, um dia teve também que tirar um curso de catequista. Ah, tenho o diploma. Fui eu e a Amélia do Sr. Lourenço, que está no tribunal. Foi daqui desta zona, mas havia lá do concelho todo muitas pessoas. Havia homens, havia tudo. Sim. E era difícil? Ah, foi difícil, foi. Aquilo tínhamos que fazer... provas, tínhamos que tudo. Muito bem. E contou-me também que ao domingo, pegava no seu carro e ia buscar todas as crianças, não era? Era. Os meus sobrinhos todos. Os seus sobrinhos era quem dava catequese, não é? Não, ia mais meninos também. Sim, pois. A este jogador andou comigo. Carlos Martins? Sim. Está a ver? Olha, e diga-me uma coisa, e pronto, ia buscar os meninos todos e não tinha limite o carro nessa altura? Não, se tivesse ficava, tinha que cair duas vezes. Sim. Aquilo era como a sardinha na canastra. Quantos mais conversa e quantos mais entrava? Tinham que ir todos. Apertem-se aí. Eu achava muita graça era quando entrava na igreja. Eles, ai, mas eles obedeciam-me. Iam todos em fila à minha frente e as pessoas a comentarem. Hoje, por exemplo, se vir esses como, por exemplo, está ali a ver na fotografia o Carlos Martins ou outros que possa ver aí por Oliveira, o que é que sente? Pronto, se lhe forem falar ou não forem, depende. Ainda sinto carinho por eles. Isso é giro. Ainda sinto carinho. Você acabou por ser importante também na vida deles. Olha, foi a catequista. Não é? Que os levou, muitos deles que os iniciou na vida cristã, não é? Olha, isso é giro. Mas costuma conhecer e passar aí para onde você agora passa muito tempo em casa sozinha? Mas pois, agora não. Mas antes, quando andava, antes andava sempre por aí a comprar isto, a comprar aquilo, a vir buscar isto, a vir buscar aquilo. E aí via muita gente. E via muita gente e via até muitas pessoas amigas que agora já nem sei se ainda são vivas, se não são. Pois, a senhora agora sai pouco de casa, não é? E pelo que conversámos, a senhora Maria José também foi irmã de Santana durante muitos anos, certo? Fui e ainda sou. Ainda lá tenho o opo. Pois, se calhar agora já não é tão ativa. Só que não consigo fazer aquela caminhada de lá de baixo cá para cima e de lá de cima cá para baixo. Pois. E também fazia parte da Irmandade de Santana, também fez parte. É. Pois era irmã, fazia parte da Irmandade, faz sentido. Mas o que é que, e se me conseguir explicar, o que é ser irmã de Santana e que obrigações tem? Que obrigações tem? Tem de X em X de tempo, tem que tomar, mas não é uma só, são três, é conforme as que há, duas ou três, tomar conta da igreja um ano inteiro. Enfeitar, limpar as capelas, não é? As igrejas. Limpar tudo, ter tudo sempre muito limpinho, ter flores e depois para a altura do... Para a altura do... Da festa. Da festa. Tem que se fazer o peditório. Pois, essas coisas relacionadas. Tem que se fazer o peditório, tem que se fazer a festa. Essa festa ainda acontece. Agora, depois que foi o... Tirando a pandemia, antes da pandemia... Sim. Então, mas agora não sei. Agora não sei, desde a pandemia agora, para cá. Se agora vai voltar, não é? Se vai voltar. Muito bem. Pelo que sei, também gostava muito de passear durante a sua vida adulta, principalmente, pronto, juntamente com o seu companheiro, com o seu marido. Lembra-se, pronto, do que fazia ao nível das férias, quando tinham férias, para onde é que iam... Olha, íamos até à praia. À ver. E gostava de ir. A que praias costumava ir? Olha, a que eu gostava mais, outras pessoas podem não gostar, era São Pedro do Moelle. Olha, giro. E também gostava de ir para Mira. Mira um pouco mais próximo, sim. Também gostava de ir para Mira, mas fui muito ano para São Pedro do Moelle. Muito bem, São Pedro Moura é muito giro. Acampávamos. Agora aquela zona, pronto, também teve os incêndios de 2017, Pedrógão, São Pedro Moura. Mas pronto, não deixa de ser uma zona muito gira, sim. Pois. Tem São Pedro Moura, Nazaré, Pedrógão, Osso da Baleia, Vieira de Leiria. Tem uma série de praias ali, não é? Entretíamos-nos lá nos Penedos a apanhar as... Como é que se chama aquilo? Eu sei o que é que você está a falar. Aquelas coisas estão agarradas às pedras, não é? Eu sei o que é que você está a falar, mas não me lembro do nome. Sim. Tinha que ter cuidado para não cair. Oh, andávamos, olha, felizmente nunca aconteceu. Exatamente. E como é que costumavam ficar lá numa pensão? Não, na carrinha? Era na carrinha. Numa carrinha Toyota. Eu vi. Tínhamos uma Toyota... tinha sido comprada na vizinha, eu dividia a parte da frente. Sim, uma cortina, não é? Tínhamos lá colchões, fizemos um colchão, almofadas. Tinha hora que estacionar a carrinha à sombra, senão de manhã. Pois. Olha, agora sem brincadeiras, que é uma coisa que cada vez acontece mais. Vou-lhe dizer isso, agora está ir assim com a carrinha, com uma carrinha que dê espaço cá atrás para meter um colchão, cada vez acontece mais, cada vez mais os jovens, e não só, vão, pronto, porque também cada vez há menos dinheiro. As estadias são cada vez mais caras. Estão caríssimas. E em muitos sítios em Portugal que são bons, isto é a minha opinião já, em muitos sítios de Portugal que são bons e bonitos, o preço das estadias não é para o típico português, não são para... Pronto, eles procuram mais o público estrangeiro, não é? Que tem mais dinheiro, mais rendimento, maiores rendimentos, e eles também, e os hotéis também precisam de sobreviver, não é? Faz parte. Agora, o português normal não consegue pagar aqueles valores, e olha, opta-se por essas questões. Ou acampar, ou ir com a carrinha, com carrinhas, caravanas. E você, há muitos anos atrás, já fazia isso. Fazia. E muito bem. Muito bem, Sra. Maria José, já estamos aqui. Diga. E levava, outras vezes, levava a bicicleta. Também. Tinha um cestinho à frente. Para ir dar umas voltas. Os pequenitos, os meus sobrinhos pequenitos, por norma não íamos só nós, também ia mais família. Sim. Eu andava lá no meio do mato, para as sombras dos pinheiros, com os pequenitos dentro do cesto. Esse cesto é giro, é para ir às compras, olha, para comprar qualquer coisa ao mercado. Mas agora das pernas não consigo e dos joelhos. Pois, para andar de bicicleta agora não faz bem. Tem que participar nas nossas atividades de ginástica, participar mais. Muito bem, Sr. Maria José, já estamos aqui a chegar quase aos 45 minutos de programa, a chegar ao limite. Queria-lhe só fazer aqui duas ou três perguntas antes de terminarmos. Em primeiro lugar, o que significou e continua a significar para si o nosso projeto, o CLDS 4G, se é importante para si? Eu acho que sim, que é porque... Até porque a senhora é das signatárias mais antigas, não é? Porque sempre é uma voz que se ouve, quando vem sempre é uma companhia que se tem, um bocadinho. Muito bem. Uma pessoa está triste, mas já fica com mais um bocadinho de espírito, mais alegre. Olha, muito contente, muito bem. Fico muito contente. Ficamos? Muito contentes, porque ficamos muito contentes porque, principalmente, não só, mas também, a senhora Maria José, que vive sozinha, é para nós muito importante, olha, poder-lhe, como você dizia muito bem, dar-lhe um bocado mais de alegria, que não é fácil, pois porque não. Há situações de vida complicadas, mas se nós conseguirmos dar um bocadinho, nem que seja só mesmo um bocadinho mais de alegria, para nós já é muito bom, e não só assim, mas também a restante comunidade, infelizmente, vivemos num concelho e não só num país onde cada vez mais há idosos que residem sozinhos em situação de isolamento e projetos como o nosso, mas não só, também as próprias comunidades devem se preocupar cada vez mais com isso. Uma última pergunta, e só responde se quiser, claro. Hoje tenho a sorte de estar à conversa com uma pessoa que teve já uma vida inteira e ainda há de viver mais 20, 30 anos, se Deus quiser, mas que já passou a fase de criança, de juventude, uma fase adulta, a fase de se casar, de estar junto, de viver em conjunto. E o que eu lhe queria perguntar é que conselhos daria a um ou a uma jovem de 20 e poucos anos que está agora a iniciar a sua vida adulta? Que conselhos é que teria para lhe dar? Olhe, De se respeitarem um ao outro, respeito, muito bem. De se respeitarem um ao outro, de fazerem a vida em conjunto, um com o outro, não um para um lado, outro para o outro, porque isso nunca dá bom resultado. Ok. E não esconder nada um do outro, não é? E não esconderem nada um ao outro. Se nos acontece alguma coisa de bem, Contar é uma alegria. Se nos acontece alguma coisa de mal, temos que, com calma, contar na mesma. Claro. E viver em conjunto, não é? Em conjunto, pois. Olha, é importante também porque para os mais novos que ouvirem este programa também levam esses conselhos. E muito obrigado por ter vindo. Espero que tenha gostado. Gostava muito de poder continuar esta conversa, que está muito boa, deixe-me dizer-lhe, mas o tempo é o tempo e já estamos a chegar ao fim do programa, deste nosso programa. Foi muito bom para o projeto CLDS poder estar à conversa com a senhora Maria José, não só hoje, como em todos os dias de preparação deste programa ou em outras atividades e visitas anteriores. Deixe-me dizer-lhe que gostava e gostávamos que a senhora Maria José, sempre que pudesse, continuasse a participar em outras nossas atividades, porque julgo que lhe iria fazer muito bem. Para nós é sempre um gosto. A senhora Maria José, como disse, é das nossas destinatárias mais antigas e por esta questão foi um gosto ainda maior tê-la cá. Para o CLDS 4G é um orgulho e um sentimento de dever cumprido poder melhorar, de alguma forma, a vida das pessoas que acompanhamos. A meu ver, não resolvemos tudo, é difícil. Mas, no caso da senhora Maria José, a nossa intervenção penso que a tem ajudado. Enquanto projeto, esperamos também que a senhora Maria José tenha apreciado toda esta experiência. Você estava um bocado nervosa, um bocado com receio, mas espero que tenha gostado. Que esta experiência tenha sido divertida e interessante para si, que se tenha sentido ouvida e valorizada. Continuo a desejar-lhe as maiores felicidades e muita saúde. Muito obrigada.